curva direita, controle 119 decimal 8, aciona 5021, no coteja. Viva 280 então, negativo 340, 3 de Itael Mesa, 790, controle 5021, eu transponder. Saída da Eulia da Bridge, após Bridge DCT Belo Horizonte, DCT Trive, DCT Papa Índia Romeu. Caralho, Matheus, quando você vê contaminação com o centro, eu uso 340, ok? A gente solicita ao centro em rota o Lima Quilo Serra, já estacionado, chama para o táxi. Tô 3560, Salvador, boa noite. 3560, táxi via Alfa, mantém a posição antes da táxi Quilo. Pela Alfa, mantém antes da Quilo, tá 3560, já tá atingindo a Quilo agora, né? A gente mantém a posição. Matei na Quilo agora aqui, então, obrigado. Aí, Franco. Não, não, é Carlos. Bom voo pra vocês, não. Salvador, boa noite, é o Golf Papa. Prossiga. 27 diagonal 33, semana. Essa é a frequência do solo, Salvador. Desculpa. Antiga, deve manter antes daquilo porque mais à frente nós não enxergamos a sua aeronave. 3560. Conheço contato radar, vigilância, chegada a Mari, desse mantenha 4 mil pés, 1011 o ajuste. 4.000, 1011 o ajuste da 3260. Tá, 3662, continue descida para 3 mil pés, ajuste 1091. 3 mil pés, 1091, 3662. Índia Alfa, 586, boa noite. Solo Salvador, boa noite, web 5810, livrou na sua escuta. Boa noite, 5810, táxi via Alfa, mantém a posição antes da táxi via Quilo. Índia Alfa, mantém antes da Quilo, 5810. Pistão 10, vento 1-1-0 graus, 1-3 mar. Vive pouso na 1-0, passageiro 2-2-4. Aqui, Luciano, a previsão para início do táxi? Mais 2 minutos. Gente. Tá 3560, táxi via parte 3, parte principal, portão número 9. Confirme? 560, táxi via Pátio 3, Pátio Principal, portão número 9. Pátio 3, foguete 9, deu 3560. Gente, mantenha a posição, tem um tráfego na sala 10. Zero, táxi via Pátio 3, chama para ingresso, Pátio Principal. Ciente, Pátio 3, chama para ingresso, 5810. Alô, Salvador, TP5216, ciente da Quebec para 150 Aracaju. Ciente 5216, temos o 190 pré-aprovado, aceita? Aceito. Ciente está autorizado Aracaju, nível 190, saída PUCA, transição Caju, aerovia Golf 677. decola da 10, curva esquerda, controle 199.8, aciona 5102, coteja. Pisado 190 Aracaju, Puca, Caju, saída, decola da 10, curva esquerda, após 5102, transponde 198, controle 18.6, torre 5216. Cotejamento correto, chama para prospeccionamento. Chamará, 5206. Fabiat 5810, táxi via parte 3, parte principal, portão 10. Gente, parte principal, portão 10, 5810. Webjet 5723, autorizado LS X-Ray, reporte localizador. Reportar localizador no X-Ray Web 5723. Confirma, 1 meia dúzia. Meia dúzia. Gente, meia dúzia a bordo, altímetro no 09, táxi via Juliette, Alfa, no ponto espera, chame torre 18, sinal 6, bom voo. Obrigado. Prossiga, despacho, tantano. Papa Vitor, passa 1200 pés pro 400. Vitor, boa noite, sube e mantenha 400, saída da El, vigilância radar. Ascensão 400 da El, vigilância, triplo Vitor 7. Zero pronto. 3603, Aline decola 10, vento 110 graus, 109. Aline decola 3603. Dois, observe a aeronave iniciando o táxi na parte 3, vai dar passagem a mesma. Oi, Leda, inicialmente, aguardando coordenação com o centro Recife. Troa de Leda, aguardando coordenação para abrir, o Vitor, sente, obrigado. Papapá, Mike Juliette Romeu. Prossiga, Mike Juliette Romeu. Autorizado o cruzamento para o setor norte, né, para regresso para a Bata. Autorizado, de imediato autorizado, diretamente na Bata, reporta solo controlado, vento 110 graus, 109. Reportado solo controlado na Bata, Romeu. Autorizador é 5723. Complete final ILS, chame a torre Salvador 118.6. 18.6 a torre. 18.6. Para 3662, desça para 2.000 pés, 1.011 ajuste, reporte localizador, inicie redução 170 nós. Sente autorizado 2.000 pés, vai reportar no localizador, redução 170 nós para 3662. Salvador, tem 3603, decolou, fechou da Dael. 3603, vigilância, suba e mantenha nível de voo 340, saída da Dael. 340, autoriza direto da Dael? Tá autorizado. Grato. Sou 44, está aproximando diretamente pro pátio, não interfere com a sua aproximação. Certo. Papa, Vitor, autorizado voar direto, bridge. Passa uma centena da presente bridge, triplo Vitor. Sierra, mantenha o ponto de espera no zero. Mike, Juliette Romeu, solo controlado da Bata. O Lima aqui no Sierra mantém a posição, já ultrapassou o ponto de espera. O Sierra mantém a posição. Da 3858, desse mantenha 2000 pés, 1011 ajuste, reporte localizador. 2011, reporte alta, 3850. Positivo, a gente vai fazer um pouso longo. Afirmativo. Ciente, Max Jet Romeu, Salas 45, frequência livre. Ciente, ponha. Flight final ILS, chame a torre 118-6. Torre 18-6, tá 3662. 3858 autorizado, ILS, X-Ray, reporte estabilizado. Reportagem estabilizada, linha X-Ray, tá? 3858. Torre Salvador, boa noite. Tá 3662 passando externo, baixado, travado. 3662, continua em aproximação, aguarde pista livre. Vou aguardar, 3662. Papa, papa, Vitor, Vitor, Vitor. Passa nível 1 no 50, chame centro em 13325, alterne 1251. 3325, 1251, triplo Vitor, boa noite. Boa noite. Salvador, objeto 5723. 5723, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, chamar ingresso, pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, chamar ingresso, 5723. Aquilo se erra ali e manteu no zero. 3662, Solos 49, Livral no 219. Livral 219, 3662. Meia milha do externo, baixado e travado, visual. Tio, 3258, altímetro 1 no 0 graus, 1 no 2 não. Pouso autorizado na 1 no 0. Sim, pouso na 1 no 0, 3858. Plano seria para 2351, confirme. Zero, controle 1, 9, 8. 10, 9, 8, boa noite, obrigado. Encerra. Solicitar autorização de tráfego para Brasília, 9360, Vicente da Quebec. Vicente autorizado Brasília, nível 360, via Persulou 17, saída Gole, transição ao Vito. Decola da 1-0, curva direita, controle 119.8, aciona 5074, coteja. Confirma a saída e a transição, por gentileza, tudo bom? 1-0-1-1-6. Gole, transição ao Vito. Autorizado Brasil na 360, via upper do 170 Gole, transição ao Vito. Decolada 10 com curva direita, controle 19.8, transponder 5074, é o gol 1-6. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamará, obrigado. Só 3662, táxi via pátio 3, pátio principal, portão número 3. Pátio principal pro 03, voltar 3662. Gente, ainda não recebemos, devemos, caso confirme o horário, devemos ter dentro de 5 minutos. Gol 1885, pushback acionamento, posição 1. Aguarde no 885. Aguardando. Paulo Salvador, da 3561, no 9, para Brasília, nível 340. Recente, saída prevista, gole, transição ao Fito, aguarde cópia. Gole, Fito, você escuta para cópia, 3561. Livre direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, volta 3850. Paulo Salvador, boa noite, tá 3858, livrou a pista na sua escuta. Boa noite, 3858, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, Champagne, ingresso, Pátio Principal. Alfa, Kilo, Pátio 3, chamará para o Pátio Principal, tá 3858. 885, autorizado o pushback sumamente, chama para o táxi. Chama para o táxi, 885. 5561, pronto para a cópia. Boa gentileza, prossiga. Autorizado Brasília, nível 340, via Zulu 17, saída Gole, transição ao Vito. Decola da 10, curva direita, controle 19.8, aciona 5105, coteja. Brasília 340, saída Gole, eu sinto com curva direita da pista 10, controle 19.8, 5105, transponder, sua fotografia aqui é a outra Zulu 17. Cotejamento correto, chama para o pushback acionamento. Obrigado. Para ingresso no principal. 3858, táxi via parte principal, portão número 7. Principal para 07, tá 3858. Solo Salvador, trip 52, Ouro Meia, remota 12, para puxa acionamento. Gente, aguarde 5216. Aguardando 5216. Gol 1885 para o táxi TOB 185. Autonomia 4 horas 15 minutos, alterno Galeão. Confirma 185 a bordo. Isso. Vai passar nível 140, chama o centro em 13325, alterna 1251. 3325251, boa. Salvador, boa noite, Xander 63, 10, informação, Mike. Já da linha de decor lá da 10, 120, 12 nós, gol 1885. Linha de decor da 10, 1885. 012, desce para 2 mil pés, informa que a gente perdeu contato com o Recife, ok? Presente. Seria possível dar presente voz direto do Duna? Autorizado. Obrigado. Solo Salvador, trip 52, 16 com 65 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Salvador para o táxi. 165 a bordo, altímetro no 0, no 2, táxi via Juliette, Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre 18, bom voo. Juliette, Alfa, ponto de espera 18,6, obrigado. Chegada Mari, desse mantenha 3 mil pés, ajuste 10, 12. Ok, na chegada Mari, desce para 3.000 com 1.012, 5 decolou 03, chame controle 119-8, uma boa noite. Obrigado, boa noite, 185. E Salvador, trip 52, 16, aproximando ponto de espera da 10. 52 16, está autorizado a alinhar e decolar da 10, venta de 110 graus com 129, 52, 16. Vite alinhar e decolar na 10, trip 52, 16. 60, vou muito adiante.